ter essa consciência em paz, deixar o passado para trás e começar hoje para ganhar o mesmo salário da Marluce, imagina. Chegar no mundo espiritual tranquilo. Então a gente tem tantas alegrias, tantos motivos para a felicidade. Vamos ver se falta alguma coisa ainda para a gente falar. Eu vou ter que sair daqui daqui a pouco, não é, Marluce? Por conta da nossa carona. Vamos dizer, pessoal, que a Casa Espírita está perfeitamente habilitada para nos ajudar a combater a depressão, com tratamento de passes, com estudo, com água magnetizada, com as leituras edificantes. Quando eu estou meio depressivo, que eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, né? Ou então, quando eu estou romântico, porque, na verdade, o romantismo era depressão e ninguém sabia, e eu sempre fui muito romântico, então, quando eu estou começando a ficar romântico, eu coloco uma palestra de Divaldo Franco para assistir, de Alberto Almeida, de Frederico Menezes, de Severino Celestino, de tantos palestrantes maravilhosos, e às vezes eu boto até a minha, que eu não acho lá grande coisa, e eu percebo a mudança da psicosfera na casa. Os bons espíritos vêm ali e os maus se afastam, que não quer saber de pregação, não é? A importância do Evangelho no lar, em voz alta, porque os espíritos atrasados não escutam os nossos pensamentos. Os superiores, sim, mas eles precisam que a gente leia em voz alta. Uma vez por semana, um horário determinado, um compromisso com os mentores que virão ali conosco. Nazarena, eu nunca sei que dia começar, comece hoje. Depois você muda. Não tem problema nenhum, eles vão entender. Um dia que não puder, faz no dia seguinte. Mas vamos fazer o Evangelho no lar. Naquela hora que a gente fala do Evangelho de Jesus, aqueles espíritos que estão vibrando um padrão vibratório muito baixo, que não conseguem perceber os mentores, os enfermeiros, os médicos, são auxiliados e socorridos. E nós ajudamos muitas entidades, às vezes parentes nossos, que estão com déficit de energia, estão frequentando a nossa casa, provocando depressão, sem querer, sem maldade alguma. Então, o Evangelho no lar, a vida do Espírita se divide entre antes e depois dele. Façamos o estudo do Evangelho no lar. Vamos fazer. E, por último, convidar vocês para ajudar a Federação Espírita do Estado de Alagoas. Nosso movimento espírita precisa tanto de forças de união. Nós temos tantos recursos e não ajudamos. Promover a união, como Jesus queria que nos uníssemos. Não ficar discutindo o sexo dos anjos, não. Não são as teses que dividem os homens, nos diz o nosso orientador. Não é saber se Jesus tinha um corpo fluídico, se não tinha. O que é que isso vai me fazer melhorar? O que é que isso vai contribuir na minha reforma íntima? Nada. Vamos virar doutores da lei. Então, deixemos as diferenças de lado. E unamos as nossas forças, calar os nossos ciúmes e as nossas discórdias, para que daí não venha dano para a obra. Ajudarmos financeiramente a Casa Espírita, ser sócios, colaboradores. Nazareno, mas no Espiritismo não tem dízimo. Mas por que não tem dízimo? Será que é porque não precisa ajudar a Casa Espírita? Precisa, sim. Quem é que paga a energia, a limpeza, os ventiladores, a manutenção, as cadeiras, o aluguel, às vezes? Eu vi em Londres, fiquei tão triste, o coração arrasado, porque nenhuma casa espírita em Londres tem sede própria. Nenhuma tem, nem mesmo aluguel por mês, eles alugam por hora, porque lá ninguém pode cobrar evento. Se for trazer um palestrante, tem que ser tudo de graça. Aí os espíritas que temos dinheiro, ninguém ajuda. E aí, vocês sabem como é que eles sobrevivem lá, as casas espíritas? Como o aluguel é por hora, eles trazem a livraria numa malinha, de ônibus ou de metrô. E trazem uma cantina dentro de outra mala. E sobrevivem vendendo coxinhas e empadas depois da palestra. Uma vergonha. Nós somos a religião que temos o maior nível de escolaridade, mais anos de escolaridade. A maior renda per capita somos os espíritas e os judeus. E as casas espíritas estão em frangalhos.